71 decolado ao 35, controle no 20 do Snow 8. Cara, boa noite. Boa. Jogou no 971, Nadael, cruza 1700. 971, boa noite, contato radar na decolagem, perfil da EO, nível 360 autorizado, após 2000, beleza. Perfil da EO, após 2000, vai voar Lido, subindo 360, gol, 1971. Contras 858, boa noite, autorizado a chega da Mari, desça sem restrições para 3 mil pés, ajustado no 0 no 5, para hoje está atento. Voo 971, agora com centro Recife, na frequência 125.1, alternando no 3325, bom voo. Terna 13325. São 3662, boa noite, chega da Mari, dessa sem restrições para 4.000 pés, ajustado no 05, projetado. Do 858, autorizado LS X-Ray, pista no 0 Salvador, reporta no localizador, descendo para 2.000 pés. 2.000, pode voar direto do Zona, usar 3.250? Livre. Liga 2.000, dona. Seis 662, reautorizado para 3.000 pés. Computador da 3. 858. 3858, com flash final de Chimitorre em 1895. 2854. Luna 096, boa noite. Ana Mari, desça para 3 mil pés sem inscrições, ajustado no 095. Baixar a travada. Baixar a travada, 3854. 58, controle. São 3662, desça para 2000 pés, autorizado LS, X-Ray, pista no zero, reporta estabilizado no curso. Papapá, Sierra, Kilo Delta, boa noite. Autorizado chega da mar e desça sem restrições para 4000 pés. O ajuste em saúde no momento, no 0 no 5. Seu solo agora é 55, direita 1211. utilizar o TLS, listando já o tom 3662. 62, China 3, Salvador, em 118, decimal 95, bom pouso. Tato, boa noite. Salvador, boa noite, Sam 3662, passando o Índia Serra em 18. 3662, chame a torre em 1895. Desculpe, Salvador, boa noite, o Sam 3662, passando o Índia Serra em baixo travado, na visão. Sam 3662, boa noite, tráfego avistado, livre pouso no zero, vento 1970 graus, 069, o ajuste no zero no céu. Permitido, afirmativo, 1015, está livre pouso 3662. Duna 0 mais e meio, após o desvio autorizado por hoje Duna, descendo para 2000 pés, LS X-Ray autorizado, pistão no 0, reporta no OK. Com desvio pro hoje Duna para 2000 pés, Duna 095, formulado o localizador com 0 mais e meio. Sierra Kilo Delta, autorizado a descida para 3000 pés. Meia dois no solo, ao 59, livre à direita, no 21, decimal 1. 1, grato, boa localizador Gol no 096. No 096, complete, final de chamamento, torre, 1895. 1895, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 096, estabilizado LS X-Way, faixa checada. Gol no 096, check train, livre pouso na 10, venta de 970 graus com 89. Faixa checado, livre pouso está 10, Gol no 096. Delta autorizada, descendo para 2.000 pés da Porta Mock. Gol no 096, no solo 08, livre à direita, 121, decimal 1. localizador, Charlie Delta. Charlie Delta, chame a torre em 1895, bom pouso. Estabilizado ILS, baixado e travado, Serra Quilo Delta, propõe o cancelamento da presente, prosseguir visual para pouso na 17. Ciente, coordenem com a Torre Salvador em 1-1895, Serra Quilo Delta. 1-1895 com a Torre, Serra Quilo Delta. Salvador, muito boa noite, é o papapapá Serra Quilo Delta. Boa noite, Serra Quilo Delta, continua a aproximação, reporte na conta final. Quilo Delta continua a aproximação, reporte a 3 milhas da cabeceira no zero. Serra Quilo Delta propõe o cancelamento do procedimento da presente, prosseguir visual para a pista 17. Serra Quilo Delta, seu plano foi modificado agora aos 1-1, prossegue sinal da 17, reporte na curta final. Reportarei na curta final da 17, o Serra Quilo Delta. Sinal baixado e travado, Serra Quilo Delta na 17. Tem livre pouso na 17, venta de 170 graus com 89, Serra Quilo Delta. Livre pouso, Serra Quilo Delta. No 763, decolou agora aos 14, controle 120, decimal 8. 208. Turbo no 763, passa 1300 pés da Eolenda Brito. 63, contato radar na decolagem, estudo e manter 360, saída da EL. 360 da EL, ONU 763. Aquilo Delta, no solo a zona 5, você está na frequência livre. Siga. Guardião 09, 1 minuto para confecção do plano. Estou ciente, nível 100, decola da 17, saída ABA, após direto vitória da conquista. Reporte na interseção quando pronto para decolagem. Índia Alfa Lima está autorizado, o cruzamento vai para o pátio 5, confere? Ao estacionar a frequência livre. 763, chame o centro Recife no 251, alterna no 3325. Bono 973, a linda cola pistola 0, venta de 170 graus com meia dúzia. Puxa na 63110, desce para nível 050, QNH10116, autorizado chegar da mar. Vem pro controle, puxa na 63110. Descend to 5,000 feet, QNH 1016. Fly heading off position. Controle. Região 09, vento 180 graus, 06 nós, livre decolagem da 107. Chama Salvador novamente. Guardião 09 copiou a torre. Reporte pronto, Guardião 09. Xané 6310, foi na proa de TAC. Apo 80 graus, 069, vive decolagem na 17, guardião 09. Voo 9973, decolador 25, controle agora em 120, decimal 8. 08973, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 973, passando 1800, perfil da El Leda Bridge, boa noite. Voo 973, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída da El. Da El 360, autorizaria Leda presente. Guardião 09. Sente para a função agora às 2:30, controle no 208. Confusão 208, grato, boa noite. 973, boi na proa de Leda. Leda, 973. Salvador, Guardião, boa noite, Guardião 09. Vector 4 spacing, turn, maintain heading 235, limit is radial 330 of Salvador VOR. Port 019, descend to 2,000 feet, QNH 1016. Portugal 019, cleared IOS X-ray approach procedure. Report established on localizer course. Quartel, boa noite, Quartel Zero Rosa. Quartel 09, controle de Salvador, prossiga. Decolou de Salvador, está no momento lá na saída da Arbor, até com o destino de Vitória da Conquista. Sente Guardião 09, contato radar na decolagem, suba para o 100, saída da Arbor. Confio, hein? Houve uma interferência na comunicação, confirme o guardião, por favor. Guardião 09, contato radar na decolagem, suba para o 100 na saída Arbor. Saída Arbor, autorizado nível 100, o guardião 09. Salvador, 35218, boa noite. 35218, controle Salvador, desça para nível 060, voe na proa de Mari. QNH 10016, autorizado a chegada a Mari. 5218, gente. Seco 91, no novo limite, radial 360 do VR Salvador. Trip 5591, new limit is radial 360 of Salvador VOR. Reduz a velocidade para 230 nós. Cinco, dois, um, oito, confirme a velocidade indicada. 5219. 230 nós, 5219. Guardião 09, mantenha 3.000 pés. QNH 10016. Airport call 019. Traffic 1 o'clock, 6 miles. Crossing 3,000 feet to flight level 100, Echo Charlie 45. Copy traffic information, Airport call 019. Chané 6310, desce para 4000 pés, quer negar 10016. 4000, Chané 6316, trafegou 1 hora, 12 milhas, rumo oeste, cruzando correção, mantendo 3000 pés. Chané 6310, copiou o controle de Salvador? Copiei 6310. Um tráfego na posição de 1 hora, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés. Portugal 019, Sul, Cabo Chão, SXR, 9110. Portugal 019, complete approach, contact tower 118-195. Approach 118.95, Portugal 019. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 019, Sul Cebu, Shireless, X-Ray, Runway 10. Portugal 019, clear land, runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Gente, o Chané 6310 mantém a 4000 pés. Trip 5591, continue the